Olá, está no ar mais um podcast. Hoje é dia 5 de março de 2020. São 8 horas da noite, mais 49 minutos. Hoje é dia 5 mesmo? É, dia 5. E, enfim, está no ar mais um podcast. E vamos lá, o que eu tenho para falar aqui. Acho que nos últimos dias vocês ficaram sabendo aí do caso que aconteceu lá com o Gabriel Monteiro. Gabriel Monteiro basicamente é um policial militar, também faz vídeo pro YouTube. Ele basicamente ele denuncia todos os desmandos da polícia do Rio de Janeiro e pelo jeito tá pagando caro por isso. O sistema reagiu pra cima dele de uma forma inimaginável. Ele denunciou que a alta cúpula da polícia do Rio de Janeiro tá envolvida com o Comando Vermelho, que, enfim, que trama várias coisas com o Comando Vermelho e outras facções criminosas. É basicamente uma máfia, que é a polícia, a milícia, o Rio de Janeiro inteiro, né? Tem dois ex-governadores, um ainda tá preso e outro tá solto, mas daqui a algum tempo vai ser preso de novo. Tá uma bosta. Aquele lugar tá pela hora da morte. E uma dessas vítimas é o Gabriel Monteiro. Ele basicamente tá denunciando tudo que tá acontecendo lá, que eles estão fazendo. E nos últimos dias lá fizeram um grupo no WhatsApp pra meio que tramar a possível morte dele, o possível assassinato desse cara. E tive ouvir essa notícia e fiquei de cara. Eu pensei, cara, como é que o sistema consegue o que ele quer? O Estado tá todo aparelhado, enfim. O cara vivia denunciando esse pessoal e primeiro ele vai ser provavelmente expulso da corporação. Qual o motivo? Não sei. Ele não fez nada, ele não fez nenhum. Ele nunca, pelo jeito, pelo que parece, nunca se portou indevidamente. Ele tem cara de ser uma pessoa bem honesta, sei lá, que cumpre com seu dever e, portanto, eu não sei por que ele seria afastado ou expulso da corporação. Mas, segundo ele, é porque é uma espécie de conluio pra derrubar esse cara e já tiraram o direito dele de usar arma, ou seja, ele tá totalmente sem saber o que fazer. Das duas, uma, ou ele sai do Rio de Janeiro ou ele morre. E o líder da Polícia Militar, né, lá do Rio de Janeiro, é filiado ao PSOL, é coronel, eu até esqueci o nome, só sei que é coronel e é filiado ao PSOL. Você vê, é o partido que tá mais interessado no fim da polícia. Eles travam uma verdadeira batalha contra a polícia, não sei por quê. Ou deve ser porque pra esquerdista bandido é um ídolo, é um rei, enfim. Aliás, o PSOL, pode escrever, o PSOL é bem mais perigoso que o PT. Uns tempos atrás eu fiz um vídeo falando sobre isso e, cara, o PT é uma merda, o PT é um lixo. Mas o PSOL é 10 mil vezes mais nojento, mais asqueroso, mais perigoso que o PT. Porque o PT ainda tem um pouco de daquele negócio contra o status quo, apesar deles não serem. Eles têm aquele negócio meio vamos assim, meio raiz, meio de ir contra o sistema a princípio, mas não, o pessoal, ele se mancomuna com o sistema de uma maneira inacreditável. Vários militantes do PSOL trabalham em órgãos importantes da sociedade, como TV Globo, enfim, vários atores, atrizes são filiados ao PSOL. Várias pessoas da, entre aspas, cultura nacional são filiados ao PSOL. Então, esse cara, eu não tenho medo do PT, não, eu tenho medo do PSOL. Tenho medo do PSOL. Esse monstro não pode crescer de jeito nenhum. De jeito nenhum. Esse monstro tem que ser abafado de todas as maneiras, porque senão vai virar um inferno isso aqui. E basicamente a vida desse cara, do Gabriel Monteiro, virou um inferno. Ele perdeu tudo que ele tinha. Ele não pode mais servir à polícia militar, ele não pode usar arma, porque a partir daí ele é um cidadão comum, e cidadão comum na banana não tem direito a usar arma, né? E enfim, isso de certa forma mostra em que pé está esse país, né? Esse país, onde é sempre um lado que fala mais alto, é sempre um lado que tem o poder na narrativa e outro lado não pode fazer nada. Se fizer, é assassinato de reputação, e em certas vezes é assassinato do corpo mesmo. E não tenho muito o que dizer, só deixar o meu apoio ao Gabriel Monteiro. Eu recebi essa notícia hoje de tarde e fiquei, cara, embasbacado. Então, cara, só esse vídeo aqui pra mandar força pra esse cara, se ele estiver ouvindo, assistindo esse podcast, sei lá, e que outras pessoas apoiem esse cara contra esses bandidos, contra esses doentes. Que eu nem posso falar muita coisa, porque do jeito que tá as coisas, essas coisas aí, que vai acabar se ferrando, sou idiota. E no mais é isso aí. No mais é isso aí. Tem outra coisa pra falar? Tem outra coisa pra falar, assim, o vídeo do Alexandre Porto lá sobre os MGTOWs lá. Cara, eu assisti o vídeo e, sinceramente, claro, ele fez algumas críticas lá, só que ele não fez críticas sobre o movimento em si. Ele estava falando de algumas pessoas que são mais radicais, digamos assim, porque de certa forma o MGTOW tem alguns efeitos, e um deles é tratar o homem várias vezes como bebezinho da história, como inocentinho da história, e não reconhecer que o homem pode sim fazer merda. E basicamente ele tava falando disso no vídeo. E ele confirma que as leis são totalmente a favor das mulheres e que elas podem fazer o que quiser. Ele não mentiu nenhuma das vezes. E enfim, eu acho que não precisava bater tanto nele. Diferentemente do Paulo Cogos, que, aliás, eu gosto muito do conteúdo dele, mas quando falou do MGTOW, ele jogou no tapete de toda a realidade que existe, que as leis são hostis para os homens, enfim, é toda aquela balela que existe aí. Momento que tu casa, tudo que você fizer, você vai se ferrar. Se você ficar, você vai se ferrar. Se você sair de casa, você vai se ferrar. Se você divorciar, você vai se ferrar. E basicamente é isso. não batam tanto no Alexandre Porto, eu não vi nada demais. Mas tem gente radical em todo canto e de radicalismo em radicalismo vamos dividindo a sociedade. Se bem que não vejo muito problema nisso. Foda-se, eu tô perdendo sentido já. Então, espero que vocês tenham suportado aí. No mais, é isso aí. Adeus. Falling for you.